O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. Bora começar assim, ó. Suas que marcaram época. Dali Retrô. A onda agora é retrô. Alô, Bragança! A luna da janela fica sempre a me olhar. E Dilson? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor. E assim vai. Vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Príncipe Negro. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Príncipe Negro. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Pra dançar. Só pra ela. Pra dançar. Só pra ela. É só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Vou vir mais uma! E de ela só tocando pra vocês. Pedro! Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois você andava na beira do mar, do mar. Dali, meu bem, meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Meu parceiro Ian Playboy. Obrigado, Ian! Tá aqui com a gente no Retro, valeu! Meu bem, alô, já se sedutou! Tá aí com o Marcinho do Regis, Gelson. Estou aqui! Seja bem-vindo. Me amar. Vou te procurar. Vou, quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Vou, quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem. Edilson e Edielson. Por que brigar assim comigo, meu bem? Só quero te amar, só quero te amar. Por que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar. Parei de beber pra ficar com você. Obrigado, Gato Mestre. Mas nosso amigo Bruninho com a gente. Lá do bonde do tio Patinho, olha aí. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Nosso amigo Thiago com a gente, lá de Tracuatela. Comigo, meu curtindo o retorno, obrigado, meu irmão. Bora, Dani! E as nossas princesas, aqui com a gente, no latinho! Parei de fumar pra ficar com você. Edielson. Alô, R. Silva! R. Silva! Não, chega na porta ali rapidinho com o gerente Carneiro. Chega lá! Eu amo você. Alô, Amélia, minha princesa! Ela Lindinha. O nosso caso é um caso especial. Dani do Shopping, alô Lênio, um beijo. Casal é coisa tão louca. Bora formiga, meu casal, bebe todas. Você lembra dessa aqui? Bora que é retrô. É pra viajar no tempo. Alô, Bragança. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te dizer. E a Paula Saudade? A Paula Saudade? Minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas já rolam. A brisa molha meu rosto. Minha sereia. Minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. Evento tropical, tem foto da retro. É clima tropical, manchete de jornal. Evento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia. E a sereia na noite de lua. Abraço, seu Duca e o Gilson do Internacional da Cada Jogo com a gente. Sereia, obrigado, hein? Na noite de lua cheia. Meu parceiro Eldon, passa com a gente. Obrigado, Wilder. Edivaldo, olha a galera com a gente. Alô, Rodrigo. Alô, Gisele. Alô, Retro. Tamo junto. Parceiro Tarcísio, o homem do posto do ladinho. Junto com a família hoje, né, Tarcísio? Obrigado, meu irmão. A onda é Príncipe Negro Retrô. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Obrigado, Paulinho e Vanessa de Marituba. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. O Nadilson da Paragás, valeu! Libera, libera pra mim. Libera? Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Nossa amiga Nayara Venturina aqui com a gente. E o nosso parceiro Renato lá do Rei Nuclear. Toda a galera, obrigado Renato. Eu sei que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? E a galera de Bragança! Meu amigo Federal, onde é o Chá na retaguarda, curtindo o Retrô. DJ Wanderson, sempre no apoio da gente também. Alô, Wanderson, abraço, mano. Tamo junto. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pau do amor. Se você é careta, fique logo ligado, o retrô já chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pau do amor. Com o pau do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor. Bora, Federal! Seu astral. 3, 2, 1! Sou traficante. E vai girando, vai girando. Olha meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Cadê a galera do papão? Cadê a galera do clube do Rebaí? Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. Obrigado, nossa professora linda. Nosso amigo Carlos com a gente. Por favor, dança com meu parceiro Anírio. Alô, Anírio. Homem das cortinas e persianas. Está com a gente na área sempre. Conquistar seu coração. E a Tayana, um abraço, Anírio. Eu e você nesse salão. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Vanessa. Segure. Nossa princesa Paula, saudade. Alô, Alenzinha e Amélia com a gente. Bigodinho da Fox Turismo. Alô, Bigode. Homem do apoio. Sempre no Retro. Isso é parceiro. Esse aí é... Alô, Danizinha! Dance, dance, dance, dance, dance. Vai dançando, vai dançando! 3, 2, 1, vai! E a nossa amiga Mega Light aqui com a gente, olha o Light, a nossa estilista, valeu Light. Mas que legal foi te conhecer. Alô, Tarcísio. Te desejo felicidades, é de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. O Top Marketing em Bragança, Ian Playboy. Seu jeitinho era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Bolinha Playboy, olha a moral. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem, que a família dela não se envolva um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Só no jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Toma! Joga a mãozinha pra cima aí! Sempre

e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. O DJ que coloca a galera pra dançar. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Grande Cássio da GDP. Valeu, Cássio! Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Um abraço aos garotos sentinelas lá de Vigia. Aqui com a gente, valeu. Príncipe Negro Retro. E assim? Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Eu largo tudo por você. Basta ação imensa, trazer o nosso retrô pela primeira vez até Bragança, aqui no Casarão. E a gente trabalha, gente, de acordo com o ambiente. A gente monta a estrutura de acordo com o ambiente. O Príncipe Retrô tem uma grande estrutura, uma tenda maravilhosa, muito bem organizada. Os nossos PAs aí não estão montados completo hoje, de acordo com a organização do evento, tá certo? Segura aí, Rodrigo. Quero agradecer meu amigo Oliveira. A gente tá trabalhando com volume reduzido aqui, de acordo com o nosso amigo Oliveira, com o pedido do Oliveira. Inclusive, alô, Oliveira, não chega com o Edilson, com o Edilson aqui rapidinho. Por quê? E a gente muda a nossa estrutura de acordo com os ambientes, por onde a gente passa. O nosso retrô em Bragança é pra vocês aqui, reduzido, vamos lá. Comigo vai ficar. Madison. Me diga que eu vou te encontrar. Eu largo tudo por você. Basta. Quando o DJ tocar esta linda canção, você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar. Ah. Ouvindo esta canção tão linda, eu fui me apaixonar. Oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh, sem ele eu nada sou. Meu Deus. assim, vai. E toca. Sargento R. Silva! Bora! Gente, Diego, Gerente Carneiro, galera do Redro. Mário, sua esposa com a gente. É da embarcação, embarcação Jesus, amigo. Aqui de Bragança, obrigado, valeu! Não dá mais pra ela, Lênia. Ser o melhor de tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro Pop Som tocar. Príncipe Negro. Todas as noções que um dia eu fiz pra ti. E embora! Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui entrando tudo com o Pop Som e ouvindo tudo sensual. Só digo vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o Pop. E aí, Dayara? Pop sensual, Pop Som. Como assim vai? Pop Som, Pop Som, Pop Som, Pop Som, Pop Som, Pop Som, Pop Som, Pop Som. Tudo sensual. Te cantar na canção. Te cobrir de paixão. E tocar em tuas mãos. Deixa, deixa. Envolver, e aí, Bragança? Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Ei, eu nasci pra você. Seu amor eu preciso para viver. Deixa eu te amar. O sonho. Príncipe Negro Retro. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. E alguém manda sair pra Fernanda com muita mãe carinho. Quem sabe canta essa bem alto, vai. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Só quem é filho de Deus, quem tá solteiro, quem é de Bragança. Você me perdeu. Solta essa voz. E aí? Sucesso da cidade está aqui. Príncipe Negro Retrô, a maior viagem de todos os tempos. A vida está me ensinando a pensar e a viver. Edielson, Edielson, Edielson. Em cada momento que eu vivo, eu procuro aprender. É príncipe, é príncipe. Que não vale a pena ter muito, se o muito lhe faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia me ajudaram a crescer. A vida está me ensinando a pensar e a viver. O empresário

abraço ao seu amigo Jefinho. E a família Maltrata com a gente aqui no Retro. Bora relembrar um pouquinho? Bora relembrar assim, ó! Agora, a onda é retrô. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Um abraço, Thiago! Obrigado de entrar com a Teu com a gente, valeu! Eu não esqueço, você me tem em suas mãos, o jeito que você me toca. E a nossa família Santos aqui com a gente, valeu. E jamais para igual, você tem todo meu amor. Meu parceiro Chico da Kombi e essa esposa Diana Estrela chegando agora de Belém pra curtir o retrô também em Bragança. Bora. E aqui em Bragança tem Chico doido, vem logo pra mim. Doido, pra ti. Obrigado, Gleidson. Alô, Marquinho. Eu quero te sentir, Chico doido. Meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir, Chico doido. Meu amor não tem fim. É retrô, olha, Cici. Tamo junto. Quando você escutar, velhos tempos, hein? Aqui. Sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Olha o Federal na área. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Curtindo o povo, tentando parar. Guerreirão. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, minha emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Retro! Marcinho do Red, alô, já sendo toda minha princesa Lando, beijo. Galera que veio de Belém, em mais um Rompendo Fronteiras. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela organização, olha aí. Sempre de esforço, sempre, né, meu irmão? A primeira vez o casal que encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você. E as princesas, tem motoqueiro no meio. Bom demais, até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua amor. Volte pra mim, no Lava Nave esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Nossa amiga Aninha, tá aqui com a gente, mais uma do Retrô também. Um beijo, Aninha. Bora, vai. Ah, te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure meu parceiro Ian Playboy. Aqui com a gente, tá com o Federal, tá com toda a galera, garoto. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Obrigado, Fernando Luiz. Obrigado, Arlindo. Alô, Beco. Retrô. Vou te encontrar no Super Transação, pra gente se amar ao som do campeão. Nossa amiga Aline, que veio de Guaraci, curtiu o Retrô em Bragança, olha aí. Com DJ Hildon e DJ Denilson, na tenda eletrônica, eles vão te envolver. E o príncipe reduzido Edilson e Edielson. Meu amigo Renato, lá do Rei, aqui com a gente, relembrando lá da área da Sudãs e Sonhos. Melhores, hein? O Príncipe Retrô é assim, dá um passeio nas músicas pra vocês. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.